Primeira posição dentre as melhores aqui nas campeãs da semana através da sua participação, indicando a sua preferida durante toda a semana, Paula Fernandes, Se o Coração Viajar. As campeãs da semana ficam por aqui. Eu, Diego Soares, volto na próxima edição, rolando para você as melhores, as 15 mais tocadas da programação aqui da sua rádio favorita. Um grande abraço, excelente final de semana e até lá. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir. Você acabou de ouvir. As campeãs da semana. De volta na próxima semana.